partir de agora, Câmara Aberta. Olá, eu sou Paulo Otarã. Eu sou Ivana Figueiredo. Hoje, quinta-feira, 29 de maio de 2008. Começa agora o Câmara Aberta e estes são os destaques da edição de hoje. Plenário aprova a PEC dos vereadores em segundo turno. Votação da emenda da saúde ficou para a semana que vem. Conselho de Ética pode abrir processo contra deputado Paulo Pereira na próxima terça-feira. Já os subrelatores da CPMI dos cartões corporativos não pediram indiciamento de ministros e autoridades. Na série sobre microempresas, saiba o que mudou com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e com a nova Lei de Falências. Bom dia, Ivana. Ontem tivemos mais um dia extremamente produtivo. Sessão longa, mas com resultados aqui no plenário. Pois é, Paulo. O plenário aprovou ontem a PEC dos vereadores em segundo turno, mas a votação da emenda da saúde ficou para a semana que vem. A reportagem é de Eduardo Tramarim. A base aliada do governo decidiu adiar para a próxima terça-feira a votação do polêmico texto de regulamentação da Emenda 29, que amplia os recursos para a saúde, mas que inclui também um novo imposto para garantir esses recursos, a Contribuição Social da Saúde. O líder do PT, deputado Maurício Randes, disse que a base aliada avaliou que o adiamento seria mais sensato. Essa medida provisória que entrou só hoje trancando a pauta e a pluralidade de instrumentos regimentais que existem para obstrução fizeram com que nós avaliássemos que ficou muito tarde para iniciar a discussão de uma matéria tão importante. E vamos votar com tranquilidade e com ainda mais informação dos parlamentares e da sociedade na terça-feira. A oposição comemorou o adiamento da votação, acreditando que foram eficazes as sucessivas manobras de obstrução durante praticamente 4 horas. Além de obstruir as votações, a oposição fez protestos no plenário da Câmara contra a criação da CSS. O líder do PSDB, deputado José Aníbal, afirmou que a oposição manterá na próxima semana a postura contra a criação do novo imposto. Nós continuamos a favor da emenda 29, investimentos adicionais para a saúde e rigorosamente contra qualquer fonte adicional de recursos para o governo. Não vamos aceitar nenhuma iniciativa nessa direção. Após a retirada de pauta do projeto que regulamenta a Emenda 29, o plenário da Câmara teve mais um dia de farta produção legislativa. Uma das propostas aprovadas foi o projeto de decreto legislativo que confirma a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinado pela ONU em 2007. A ratificação representa considerável avanço na luta pela promoção dos direitos das pessoas com deficiência no país. Alexandre Baroni, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, comentou a importância da convenção, que agora tem sua ratificação homologada pela Câmara. Fundamentalmente, ela traz, mais importante, é a mudança do paradigma do conceito médico da deficiência, ou seja, a ideia de que a deficiência é um problema só da pessoa, mas que não. A limitação também está na sociedade. Então, quanto mais limitada a sociedade é, mais as pessoas com deficiência também ficam limitadas. Foi a segunda e última votação do projeto na Câmara. E o texto segue agora para o Senado. Foi aprovada ainda a medida provisória que cria o contrato de trabalho de curto prazo para o trabalhador rural e que estabelece normas transitórias para a aposentadoria do trabalhador do campo. Na sequência, o plenário votou o projeto de lei complementar do Poder Executivo, que muda a Lei de Responsabilidade Fiscal, evitando que um ente federado seja penalizado genericamente pelo descumprimento dos limites de gastos por algum órgão de sua estrutura. E, por fim, o plenário decidiu quebrar o interstício de 5 sessões e aprovou em segundo turno a PEC dos vereadores. Eduardo Tramarim para a Rádio Câmara. CPMI. Os subrelatores da CPMI dos cartões corporativos não vão pedir indiciamento dos ministros, nem mesmo das autoridades. Os deputados Carlos Sampaio, do PSDB paulista, e Índio da Costa, do DEM do Rio de Janeiro, pediram, no entanto, investigações sobre 2 ministros e 4 ex-ministros do governo Lula. A repórter Márcia Torelli, da Rádio Senado, tem mais informações. Nos subrelatórios feitos em conjunto, os deputados apresentaram uma série de sugestões de mudanças na utilização dos cartões corporativos pela administração federal. A principal delas é o fim dos saques com os cartões para despesas de longo prazo. Eles também sugeriram a padronização na prestação de contas, mais investimento no controle interno e externo e licitação por tomada de preço e outros meios de compra mais vantajosos. Além disso, os deputados querem que seja estabelecido limite diário de gastos, com filtros e impedimento para determinados usos do cartão e uma punição para o uso indevido, a devolução em dobro dos valores glosados pelo TCU e outras penas administrativas. A presidente da CPMI, senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, disse que o trabalho dos subrelatores deu uma grande contribuição e deverá ser aproveitado no relatório final. É um trabalho de fôlego, com pouco tempo e as dificuldades que tiveram. Portanto, ambos estão de parabéns e tenho certeza que vão auxiliar em muito essa mudança que a gente quer na utilização dos cartões de pagamento do governo federal. O relator da CPMI, deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, confirmou que deverá aproveitar em seu relatório muitos pontos sugeridos pelos subrelatores. Há muitos pontos apresentados pelos subrelatores que convergem com as teses que venho defendendo. O novo layout para o cartão, o limite de saques que é preciso restringir, garantir a transparência. O subrelator, deputado Carlos Sampaio, explicou por que optou pelo pedido de investigações e não o indiciamento de dois ministros, Altemir Gregolin, da Pesca, e Orlando Silva, do Esporte, e quatro ex-ministros, Matilde Ribeiro, da Igualdade Racial, Olívio Dutra, das Cidades, Eunice Oliveira, das Comunicações, Benedita da Silva, da Assistência Social, além de outras autoridades do governo Lula. Não há crime, portanto, não há quem iniciar. E as medidas contra eles, eu já me antecipei, representando o Ministério Público, pedindo que fosse proposta uma ação de improbidade administrativa contra 16 responsáveis dentro da cadeia hierárquica pela confecção do cartão, inclusive a ministra Dilma Rousseff. Os subrelatores também não sugeriram o indiciamento de nenhum dos servidores da Casa Civil acusados de envolvimento na montagem do dossiê com gastos da gestão Fernando Henrique Cardoso. Carlos Sampaio e Índio da Costa se limitaram a pedir que o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União investiguem a operação que resultou na montagem do dossiê. Da Rádio Senado, Márcia Torelli. O novo presidente do Conselho de Ética da Câmara, Sérgio Moraes, que tomou posse ontem e que é do PTB gaúcho, pode abrir processo contra o deputado Paulo Pereira da Silva já na próxima terça-feira. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre esse assunto. O deputado Sérgio Moraes, do PTB gaúcho, foi eleito nesta quarta-feira para a presidência do Conselho de Ética da Câmara. Moraes se tornou candidato único depois que o deputado Paulo Piau, do PMDB mineiro, desistiu de disputar o cargo. A presidência do Conselho estava vaga desde a morte do deputado Ricardo Izar no início do mês. Sérgio Moraes ficará no cargo até março de 2009 e disse que vai conduzir o Conselho sem a influência dos holofotes da imprensa nem do corporativismo dos partidos políticos. Ele também teve de responder a perguntas sobre os três processos que responde no Supremo Tribunal Federal, oriundos do tempo em que era prefeito de Santa Cruz do Sul. Moraes atribuiu os processos à disputa política local e garantiu que não haverá constrangimento em presidir o Conselho de Ética. Cachorro que não tem pulga, ou teve ou vai ter, mesmo que seja uma pulguinha. Então, acusações eu posso te acusar, você também pode. Esses processos não é contraditório, não. Sou o presidente da Comissão de Ética, sou ético, sou firme. Não me dobro e vou conduzir da melhor maneira possível. O primeiro desafio de Sérgio Moraes será as representações da Corregedoria da Câmara e do PSOL contra o deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT paulista. Paulinho, da Força Sindical, é suspeito de envolvimento no esquema de desvio de recursos do BNDES, conforme denúncia da Polícia Federal. Moraes deve definir na próxima terça-feira os trâmites do processo de quebra do decoro parlamentar contra Paulinho. Eu ainda não conheço o processo do Paulinho. Apenas li pela imprensa, no momento oportuno, com muita cautela, nós vamos nomear o relator, se assim for a necessidade, e queremos fazer um trabalho ético, tranquilo, transparente, para que a verdade realmente possa aparecer em todos os pontos, para que ninguém possa depois dizer que não teve oportunidade de defesa. A partir da notificação oficial a Paulinho, o Conselho de Ética terá um prazo inicial de 90 dias para concluir o processo. Neste período, deverão ser ouvidas as testemunhas indicadas pelo deputado investigado e pelo relator do caso. José Carlos Oliveira para a Rádio Câmara. Agenda da Câmara. Daqui a pouco, às 9h30, as Comissões de Ciência e Tecnologia e de Defesa do Consumidor realizam audiência pública para debater a fusão das operadoras Oi e Brasil Telecom. A nova empresa terá a maior base de assinantes de internet banda larga do país, com aproximadamente 2 milhões de clientes. Será a segunda empresa em telefonia celular com mais de 21 milhões de assinantes e passará a liderança em telefonia fixa com mais de 22 milhões de acessos. A preocupação dos parlamentares é que a concentração decorrente da fusão das empresas traga mudanças nos serviços prestados atualmente. Participam do debate o presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco, e o diretor de planejamento estratégico da Brasil Telecom, Ari Joaquim Silva. A seguir, você ouve aqui. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, diz na Câmara que vai manter a inflação dentro da meta. Você está ouvindo Câmara Aberta. A participação popular na elaboração do orçamento garante maior eficiência na distribuição dos recursos e o atendimento das reais prioridades da sociedade. A atuação das lideranças comunitárias é fundamental para discutir com a comunidade o que realmente importa, definir objetivos e encaminhar a solicitação aos parlamentares. Faça contato com seus deputados, senadores e vereadores. Acesse www.câmara.gov.br/orçamento ou www.senado.gov.br/siga e participe. Orçamento Brasil. Funciona melhor com você junto. Você que gosta de MPB. Mas comparar com teu amor seria um fio. E vou... Você que se amarra no samba de verdade. Pois não pretendo amor te magoar. Você que é ligado em novidade. Que curte um bom rock. Ou é chegado ao som de um jazz. Você, ouvinte da programação musical da Rádio Câmara, chegou a hora de falar com a gente. Critique, sugira, proteste ou simplesmente aprove. Mande seu e-mail. Nosso endereço, programação.musical@câmara.gov.br. Não esqueça, programação.musical@câmara.gov.br. De segunda a sexta, à 1h30 da tarde, Câmara em Foco. Um informativo completo com as principais notícias do dia na Câmara dos Deputados. Câmara em Foco. De segunda a sexta, à 1h30 da tarde, na Rádio Câmara. Estamos apresentando Câmara Aberta. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, diz que a instituição vai tomar todas as medidas necessárias para manter as metas de inflação. Quem tem os detalhes é a repórter Marisa Lugolo. Segundo Meirelles, que participou de audiência pública conjunta de 6 comissões da Câmara e do Senado, o Banco Central está determinado a impedir que a alta dos preços no atacado seja repassada ao varejo. O ministro ressaltou que a estabilidade econômica é pré-condição para que o país possa ter uma melhoria nos seus níveis sociais. A inflação medida pelo IPCA atingiu em abril 5,04% nos últimos 12 meses. A meta do Banco Central é de 4,5% para este ano e para o próximo, mas a expectativa do mercado financeiro é de que a inflação de 2008 alcance 5,2%. De acordo com Henrique Meirelles, boa parte da elevação dos preços em nível mundial foi gerada pelo aumento da demanda por alimentos e por matérias-primas nos países emergentes. A boa notícia é que o Banco Central do Brasil está atuando e tem atuado a tempo e a hora, isto é, de forma tempestiva, isto é, anunciou a sua preocupação preventivamente, tomou medida preventivamente e, portanto, isto mostra que este cenário que eu descrevi não surpreende o Banco Central do Brasil. E, mais importante, nós não vamos depois estar atrasados. como se diz na linguagem popular, correr atrás do prejuízo. O deputado Alfredo Kaiffer, do PSDB do Paraná, elogiou a exposição do presidente do Banco Central, mas não concorda com os argumentos de Henrique Meirelles sobre a necessidade de aumentar a taxa de juros para conter a inflação. É uma pequena fração do conjunto de preços que vai ter impacto na taxa de juros. Eu penso que nós poderíamos buscar outros mecanismos, choque de oferta, alguns instrumentos fiscais que o Tesouro poderia ter, principalmente no que tange à redução do seu custeio, à diminuição da máquina pública. Ele até admitiu isso, que daí certamente nós não precisaríamos ir para um expediente nefasto, que é aumentar a taxa de juros que onera o setor produtivo. Henrique Meirelles disse que um aumento do superávit primário, que levasse à redução da relação dívida pública-produto interno bruto, teria efeitos positivos para a formação da taxa de juros ao longo do tempo, mas ressaltou que essa não é uma decisão que dependa do Banco Central e que o país considera outras prioridades, como os gastos públicos e os investimentos. Segundo Meirelles, compete ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional decidir quais as necessidades mais urgentes do Brasil no momento. No mês passado, o Banco Central aumentou os juros de 11,25% para 11,75% ao ano. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária, que vai decidir a nova taxa, está marcada para a semana que vem. Marise Lugulo, para a Rádio Câmara. O ministro da Educação, Fernando Haddad, e o líder do governo na Câmara, deputado Henrique Fontana, estão confiantes na votação do projeto que institui as cotas para estudantes de escolas públicas nas universidades federais no mês de junho. Eles estiveram reunidos com outros líderes de partidos e o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha. A reportagem é de Silva Munhato. O projeto prevê que metade das vagas será reservada para quem fez segundo grau em escola pública, subdividido este total entre brancos, negros e índios. Haddad afirmou que a expansão das vagas nas universidades facilita o debate. Este número deve saltar de 124 mil em 2002 para 230 mil em 2010. Para Fontana, a votação pode sair logo. Eu senti que hoje nós saímos da reunião, pode ser que seja um otimismo meu, quase que 100 pontos polêmicos. Eu senti um ambiente muito construtivo e de composição que indica que nós podemos até votar por unanimidade este projeto na semana que vem. Fernando Haddad explicou que como as cotas para negros, brancos e índios obedecem à divisão proporcional desta população em cada estado, não há vantagem em uma autodeclaração que não corresponda à realidade. Suponha que você esteja no Rio Grande do Sul e se declare branco. Você vai concorrer por mais vagas com mais gente. Se você estiver na Bahia e se declarar negro, você vai concorrer por mais vagas com mais gente. Então não há vantagem numa autodeclaração que não seja fidedigna, que não esteja aderida à identidade cultural do candidato. O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, disse que vai aguardar que os líderes rediscutam a questão das cotas nas universidades com suas bancadas para colocar o tema em votação. Silvia Munhato, para a Rádio Câmara. Agricultura. A bancada agropecuária no Congresso quer mudanças na medida provisória que renegocia as dívidas rurais no país. A MP 432 chegou à Câmara nesta quarta-feira. Reportagem de Ana Raquel Macedo. Após meses de reuniões entre governo, produtores e bancada do Congresso ligada à agropecuária, a medida provisória que renegocia as dívidas rurais no país finalmente chegou à Câmara. Segundo a equipe econômica, a proproposta pode beneficiar até 2 milhões e 800 mil contratos, somando 75 bilhões de reais. Mas, segundo o presidente da Comissão Nacional de Endividamento da Confederação Nacional da Agricultura, deputado Homero Pereira, do PR de Mato Grosso, a MP ainda não resolverá todos os problemas do setor. E, por isso, ele avisa que os parlamentares devem propor alterações no texto. Pereira lembra que o volume da dívida chega hoje a 87 bilhões de reais, o que exigiria, de acordo com o deputado, medidas mais contundentes. O eixo da nossa proposta era taxa de juros compatível com a atividade, redução das gorduras dos planos econômicos anteriores, né? Todos os indexadores foram colocados, e um alongamento maior para poder dar um prazo maior para pagar essas contas. O governo está reduzindo taxa de juros, mas algumas ainda de forma acanhada. O prazo não será um prazo de acordo com a nossa necessidade. A medida provisória 432 envolve a renegociação das dívidas referentes a 17 programas de financiamento. Entre as ações está a redução da taxa de juros para as operações de custeio prorrogado das safras 2003-2004 a 2005-2006, com a possibilidade de ampliação do prazo de pagamento em até 2 anos. No caso dos agricultores familiares adimplentes, será concedido um bônus de 35% para a liquidação da dívida em 2008. A MP enviada pelo governo confere tratamento diferenciado em relação ao porte do produtor, concedendo mais benefícios aos pequenos. Adimplentes e inadimplentes também terão condições diferenciadas, sendo que os que estão com as dívidas em dia terão condições mais favoráveis para renegociar os débitos. Os produtores rurais de municípios do Nordeste atingidos por secas ou enchentes também terão vantagens extras. Ana Raquel Macedo para a Rádio Câmara. Agenda da Câmara. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Agricultura realiza audiência para debater as repercussões internacionais e o posicionamento oficial do governo brasileiro diante de autoridades governamentais de países europeus que recentemente fizeram recriminações aos biocombustíveis produzidos pelo Brasil, em especial o etanol. A comissão também vai discutir as causas do recente aumento dos preços internacionais dos alimentos. Participam do debate representantes do Poder Executivo, da Petrobras, da FAO e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A seguir você confere aqui, 23% dos brasileiros ainda fumam. A gente volta depois do intervalo. Você está ouvindo Câmara Aberta. Passa lá em casa. Quanta gente diz essa frase só da boca para fora, mas não tem a intenção nem a atenção para receber sua visita. Na casa de todos os brasileiros, não é assim. A Câmara dos Deputados possui em todas as entradas atendentes treinados que fornecem informações, recepcionam e acompanham os visitantes pelas dependências da casa. As visitas podem ser feitas das 9h30 às 17 horas, todos os dias da semana, em finais de semana e também nos feriados. Visitas monitoradas para escolas e turistas de todo o país e do exterior podem ser agendadas pelo telefone 61-3216-1771. Agende sua visita. E passe lá. Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros. Sexta-feira, às 8h30 da manhã, 15 minutos de cidadania. Um espaço reservado aos seus direitos. Quinzenalmente, um tema que desafia o cidadão a conhecer e a exercer os seus direitos. 15 minutos de cidadania. Sexta, às 8h30 da manhã, na Rádio Câmara. Criança segura. A maioria dos casos de intoxicação e envenenamento acontece dentro de casa. Alguns produtos, quando ingeridos, podem até causar a morte. Deixem locais altos, trancados e escondidos. Pesticidas, tintas, cosméticos, remédios e produtos como detergentes, ceras e desinfetantes. Cuidado! As crianças são atraídas pelas embalagens coloridas. Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Estamos apresentando Câmara Aberta. Entrevista. Os médicos alertam que quem fuma tem 6 vezes mais chance de sofrer um infarto do que aqueles que não fumam. Muitos brasileiros ainda não sabem que as doenças do coração são a principal causa de morte no país. Mas não é só isso, não. Um levantamento revela que atualmente cerca de 23% da população brasileira fuma. A pesquisa mostra também que 19% dos jovens de 18 a 24 anos fumam. Número considerado alto pelos especialistas. E se você não sabe, Ivana, 31 de maio é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. A Organização Mundial da Saúde escolheu como slogan da campanha de controle esse ano, Juventude Livre do Tabaco. Os 192 estados que integram a Organização Mundial de Saúde desenvolvem atividades sobre o tema escolhido e fortalecem a necessidade de evitar o tabagismo em todo o mundo. No Brasil, imagens e advertências mais fortes foram lançadas nas embalagens do produto pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Nacional do Câncer. O objetivo é aumentar a repulsa dos consumidores ao fumo. O jornalista Márcio Sardi conversa neste momento com o médico e diretor de promoção à saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Rui Ramos. Márcio. Bom, para falar sobre todos esses assuntos, nós recebemos hoje no Câmara Aberta o diretor de promoção à saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o médico Rui Ramos. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigado por sua presença aqui no programa. Obrigado pela oportunidade. Doutor, os brasileiros estão mais conscientes sobre os prejuízos do cigarro? Até hoje saiu um dado que diminuiu a incidência de 32% na incidência de fumante no Brasil. Mas mesmo assim, ainda é muito elevada a incidência. Nós temos uma diminuição praticamente dos fumantes adultos e um aumento de iniciantes jovens no tabagismo. E o senhor tem alguma razão para isso acontecer, para esse aumento nessas duas faixas? Não, é que os jovens querem se tornar homens, né? Até existe a propaganda do próprio indústria do tabagismo que diz que o bom é que só o adulto fume, o jovem tem aquela ambição de ser adulto e começa a fumar. A gente tem alguma estatística sobre as doenças causadas agora não só pelo hábito de fumar, mas também pelo fumo passivo, doutor Rui? Assim, a incidência pelo fumo passivo, um grande dado é da World Heart Federation, que diz que no mundo, morrem por ano 220 mil trabalhadores por serem fumantes passivos. Nós não temos assim, um dado brasileiro de fumantes passivos, mas temos alguma coisa de tabagismo familiar, e que quando, dependendo do número de fumantes em casa, você tem um aumento do tabagismo e principalmente para grávida, quando tem grávida fumante e não fumante. Mas não, eu não tenho assim, um número para lidar sobre o fumante passivo no Brasil. Mas no mundo, então, só repetindo? No mundo, um cálculo da World Heart Federation é que morrem por ano 220 mil trabalhadores por serem fumantes passivos. Passivos, pois é. E nesses dois casos, tanto como o fumante efetivo, que é o principal alvo, como o fumante passivo, é possível implantar algum tipo de trabalho preventivo para não aderirem ao fumo, principalmente para quem ainda é jovem e tem essa vontade de começar a fumar? Veja, a idade de início do tabagismo atualmente ocorre na faixa dos 11 e 12 anos. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem iniciado um programa de prevenção de doença cardiovascular nas escolas. E nós estamos indo às escolas, algumas de São Paulo. Nós fomos à Secretaria de Educação de São Paulo e fizemos uma palestra sobre tabagismo para 1.250 pessoas. Doutor, junto a essas iniciativas da sociedade civil organizada, as campanhas do governo, que estão cada dia mais agressivas, cada dia mais ostensivas, elas têm sido um método eficaz para tentar conter o aumento no número de fumantes e as doenças decorrentes do fumo? Na sua avaliação, doutor, por exemplo, essas imagens fortes que acabaram de ser lançadas pelo Ministério da Saúde, eles vão surtir um efeito rápido? Nós achamos que o Ministério da Saúde agora está bem atuante e que essas imagens devem surtir um efeito. Além disso, nós temos hoje um contraponto, que nós estamos apoiando uma lei federal que está parada já há algum tempo, que é da proibição de fumo em lugares fechados no Brasil. Vários países da Europa já aprovaram essa lei e no Brasil essa lei está parada lá na Câmara dos Deputados e precisa ir para frente. E no dia 31, sábado, nós estaremos em campanhas contra o tabagismo em todos os estados, pegando assinaturas de apoio a essa lei, para que essa lei seja aprovada na Câmara e Senado, para que ela seja praticada no país. Pois é, doutor, em termos de poder público em geral, tanto aqui no Poder Legislativo quanto o Poder Executivo, existe uma política pública orquestrada, organizada, que incentive o fumante a parar de fumar? Não, não existe. No Brasil ainda não existe essa política, a não ser agora, ultimamente, o Ministério da Saúde sendo mais ativo. Sim, e isso através de campanhas publicitárias ou algum outro evento, algum outro tipo de ação? Não, só de campanha publicitária. Só nas campanhas que, por exemplo, essa que acabou de ser lançada, né? Que sempre tem mais força por volta do 31 de maio, é isso? Isso, é porque é o dia do Mundial do Antitabagismo, né? Perfeito, perfeito. Pois é justamente sobre o dia 31 de maio, o Dia Mundial Sem Tabaco, que nós acabamos de conversar com o médico Rui Ramos, diretor de promoção à saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor, mais uma vez, obrigado por sua participação aqui no programa. Ah, muito obrigado. A seguir você confere a última reportagem da série sobre micro e pequenas empresas. Você vai conhecer o que mudou com a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e também com a nova Lei de Falências. Um instante só e já voltamos. Você está ouvindo Câmara Aberta. Produtos de limpeza são a causa da maioria dos envenenamentos no ambiente doméstico. Mantenha naftalina, soda cáustica, solventes, cloro e raticidas granulados longe das crianças. Eles são perigosos e podem levar à morte. Ligue SIATE, Centro de Informação e Assistência Toxicológica, 0800-7226-001. 24 horas todos os dias. Toda segunda-feira, às 8h30 da manhã, na Rádio Câmara, o programa Salão Verde fala dos principais assuntos ambientais da semana. E agora, o ouvinte também pode participar. Mande sugestões de pauta para o e-mail radio@câmara.gov.br. Diga que assunto você gostaria de ver tratado pelas jornalistas Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro e aguarde. Sua sugestão pode ser aceita e apresentada no quadro Pauta do Ouvinte do programa. Participe. Salão Verde, um espaço para o meio ambiente aqui na Rádio Câmara. Fique atento, quem ganha é você. Vazamento de gás é um perigo, por isso todos os fogões e fornos a gás são obrigados a ter uma válvula de segurança que bloqueia a passagem de gás e impede que ele se acumule dentro do forno. Assim, é possível evitar acidentes como explosões e intoxicações, caso a chama do forno se apague. Leia o manual de instruções e troque a mangueira e o regulador de pressão do fogão a cada 5 anos. Consumidor atento, direito garantido. Uma campanha da Rádio Câmara e Inmetro. Estamos apresentando Câmara Aberta. Na reprise da quarta e última reportagem especial da série sobre micro e pequenas empresas, você vai conhecer o impacto positivo da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e da nova Lei de Falências. Os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira. Reprise do especial Micro e Pequenas Empresas, que foi ao ar em setembro do ano passado. Reportagem especial. A nova Lei de Falências e a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa são as colaborações mais recentes do Congresso Nacional em apoio ao empreendedorismo do Brasil. As duas leis contribuem para reduzir a burocracia, a carga tributária e a informalidade no meio empresarial. A nova Lei de Falências entrou em vigor em 2005 e substituiu a legislação antiga que estava em vigência desde o fim da Segunda Guerra Mundial, período em que o Brasil ainda engatinhava em termos de indústria e comércio. Para o professor da Escola Superior de Advocacia, Clóvis Brasil Pereira, a nova lei está baseada em princípios benéficos para a economia. Entre eles estão a desburocratização e a recuperação das micro e pequenas empresas, a retirada do mercado das empresas sem condições de competitividade, a redução do custo de crédito e a preservação dos trabalhadores. Clóvis acrescenta que a lei também acabou com a chamada indústria da falência. Pela lei antiga, se usava a falência como uma forma de cobrar a dívida. Mas esse não era o objetivo da lei de falência, porque a lei de falência é uma execução coletiva de credores. Agora, com a nova lei de falência, nós temos um limite. Só pode se pedir a falência se o crédito for no mínimo equivalente a 40 salários mínimos. Então, créditos de pequeno valor terão que ir para uma execução individual. Isso, por certo, inibiu um número de falências. Já a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa só entrou em vigor no início deste ano e prevê vários benefícios para os empresários. Com a nova legislação, eles ganham um limite preferencial de até R$ 80 mil nas compras governamentais e conquistam, no mínimo, 20% dos recursos públicos investidos em pesquisa, desenvolvimento e capacitação tecnológica. Na parte jurídica, a lei incentiva a utilização dos institutos de conciliação prévia, mediação e arbitragem para a solução de conflitos, a fim de reduzir os custos e o tempo gastos para as micro e pequenas empresas em processos judiciais. No entanto, o consultor de políticas públicas do SEBRAE, Alessandro Machado, reconhece que o principal atrativo da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa está na criação do regime simplificado de tributos, o Super Simples ou Simples Nacional. Uma verdadeira reforma tributária, né? Onde você está criando um único regime para a União, Estados e Municípios, atingindo 98% das empresas do Brasil. Só que isso ainda depende de formação, divulgação, precisa testar, precisa adequar, precisa regulamentar muita coisa. Então é uma lei muito ampla, e complexa para ter resultados efetivos no mês seguinte, né? Então, eu acho que é um grande passo e esse passo foi dado. Agora precisa todo fazer um trabalho daqui em diante, né? Em agosto, a Lei Geral teve alguns ajustes para permitir a inclusão de novas categorias entre os beneficiários. São os casos das academias de ginástica, escritórios de contabilidade e empresas de serviços de vigilância e de limpeza. Ao todo, o Simples Nacional atraiu a adesão de mais de 3 milhões e 200 mil micro e pequenas empresas em todo o país. Um simulador de cálculos no site da Receita Federal ajuda o empresário a tomar a decisão se vale ou não a pena aderir. Alessandro Machado, do Sebrae, cita os ramos de atividade que mais vão se beneficiar com o Simples Nacional. Indústria e comércio geralmente vale a pena, tá? E aí serviços que já eram optantes, sim. Principalmente aquelas atividades, não tem que dizer, quando aquelas atividades que estavam fora do Simples e agora elas podem optar pelo Simples. O microempresário Adalberto Paes, dono de uma gráfica no Rio de Janeiro, aderiu ao Super Simples e percebeu as mudanças na ponta do lápis. Foi feito um levantamento, nossa parte de contabilidade e jurídico também. Se tem que nós vamos ter uma redução de tributos considerável. No nosso caso, realmente vai reduzir um pouco mais. Mas o Super Simples não tem aprovação unânime. Representantes da Confederação Nacional do Comércio e da Associação Brasileira de Supermercados até já o classificaram de super complicado e defendem novos ajustes na legislação. Ainda na área de impostos, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário elaborou um teste que pode ser valioso para ajudar micro e pequenos empresários a se precaver de problemas com o fisco. Trata-se do Índice de Vulnerabilidade Fiscal das Empresas. Um levantamento feito com base nos autos de infração da Receita Federal mostra que a omissão de receita é a falha mais detectada na gestão dessas empresas. O tributarista e professor do IBPT, João Eloy Olenik, explicou o objetivo do teste. As empresas podem fazer o teste e, se realmente for positivo, elas podem, de alguma forma ou de outra, mudar dentro desse tempo aqui o comportamento delas em algumas situações para que elas não fiquem assim, tão vulneráveis com relação à fiscalização, né? Então o teste ajuda nesse sentido. O teste de vulnerabilidade fiscal está disponível no site do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, www.ibpt.com.br. Ao longo da semana, a Rádio Câmara mostrou uma série de iniciativas e de instrumentos que estão à disposição do empreendedor. Hoje, o micro e pequeno empresário conta com plena capacitação para montar e manter o negócio. Os especialistas da área são unânimes em apostar em gestões empresarial e financeira, em inovação tecnológica, enfim, em profissionalismo para ampliar a taxa de sobrevivência das empresas. José Carlos Oliveira, para a Rádio Câmara. Reportagem especial. A exemplo do que fizemos ontem, a série sobre micro e pequenas empresas está sendo veiculada mais uma vez, sob forma de reprise, porque foi vencedora do Prêmio Sebrae Regional de Jornalismo, categoria Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E o repórter premiado foi o José Carlos Oliveira. A seguir, as manchetes dos principais jornais. A gente volta em um instante. Você está ouvindo Câmara Aberta. As votações dos projetos que podem mudar a sua vida. A Rádio Câmara FM transmite ao vivo, direto do plenário, as sessões da Câmara dos Deputados, de segunda a sexta-feira. Câmara FM, a Rádio da Cidadania, 96,9 MHz. Política, economia, trabalho, meio ambiente, agricultura. Em debate, os temas que interessam à opinião pública, as propostas em foco e a divergência de ideias. Pinga Fogo, todas as quintas, às 8h30 da manhã. www.agencia.câmara.gov.br é o endereço das informações da Câmara em tempo real na internet. A Agência Câmara de Notícias está ligada o tempo todo no trabalho dos deputados federais. Votações em plenário, audiências públicas, atividades das comissões e investigações das CPIs. Você tem ainda a programação da semana, a agenda do dia e tudo sobre projetos em andamento na casa. Informação ágil e correta. www.agencia.câmara.gov.br. Credibilidade em tempo real. Estamos apresentando Câmara Aberta. manchetes dos jornais. Começamos pelos destaques do Correio Brasiliense desta quinta-feira. Principal manchete: pacote contra o caos no trânsito. Polícia Militar vai circular de moto a partir de hoje nas áreas comerciais para impedir filas duplas e garantir fluidez nas vias. Cerco a motoristas infratores é uma das 10 medidas que o governo começa a pôr em prática para melhorar o tráfego no Distrito Federal. A principal manchete, no entanto, não é o trânsito em Brasília transformado em caos. A principal manchete é estampada através da principal foto do jornal Correio Brasiliense e que é uma das fotos que está sendo muito usada hoje pelos principais veículos impressos do país. Esperança em clima de tensão. O STF termina hoje o julgamento da ação que tenta proibir pesquisas científicas com células-tronco embrionárias. No esporte, o Correio Brasiliense dá destaque na capa para o empate do Fluminense na Argentina. Flu arranca empate em Buenos Aires. Na foto está o Thiago Silva, no momento em que comemorava um dos gols do Fluminense. Mordomia. Servidores ocupam imóveis sem pagar. Acredite se quiser, mas valendo-se de sucessivos recursos judiciais, funcionários públicos federais conseguem morar em apartamentos da União, Ivana, sem desembolsar nada a título de aluguel. E alguns chegaram a ficar 15 anos sem pagar sequer a taxa de condomínio. E o jornal valoriza esse assunto, trazendo riqueza de detalhes na página 2. São os principais destaques do Correio Brasiliense de hoje. Bom, o Jornal de Brasília tem os seguintes destaques. Paulo Devassa na Folha do GDF. Auditores identificaram desvio também de R$600 mil, como você colocou no jornal Correio Brasiliense, medida que visa garantir obediência à lei de responsabilidade fiscal. Temos aqui ainda o destaque com relação à continuidade no Supremo Tribunal Federal da discussão das células-tronco. E, finalmente, no caderno de política, relatórios alegam Palácio do Planalto, apesar da dedicação para analisar quilos e quilos de papéis com informações sobre gastos de ministérios e órgãos públicos com os cartões corporativos do governo federal. Os relatórios apresentados ontem por membros da oposição decepcionaram, Paulo. Os pareceres dos deputados Carlos Sampaio, do PSDB paulista, Índio da Costa, DEM, do Rio de Janeiro, subrelatores de sistematização e fiscalização de gastos, respectivamente, pouco apresentaram novidade. Pior de tudo é que deixaram de fora o que mais se esperava: o pedido de indiciamento de autoridades do governo envolvidas em irregularidades no uso dos cartões de pagamento e na confecção e vazamento do dossiê contendo gastos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E agora os jornais do Rio de Janeiro. Começamos pelo JB, o Jornal do Brasil. Congresso discute cota para a rede pública na universidade. Projeto de lei em discussão no Congresso prevê a reserva de metade das vagas de instituições federais e estaduais de ensino superior para alunos da rede pública. Pesquisa com embrião tem maioria no Supremo. Brasileiro mata criança a socos. Zico pode assumir a seleção portuguesa após a Eurocopa. O atual técnico Luiz Felipe Scolari deve dirigir o Real Madrid ou o Chelsea. E ainda, dívida cai, contas públicas melhoram e especulação preocupa. O JB traz na capa uma foto que dispensa comentários. Você vai ter acesso a essa informação do Beijo das Musas na edição impressa. No jornal Globo, o destaque é para o voto dúbio no Supremo Tribunal Federal que põe em risco o uso de célula-tronco. As exigências de ministros, como a garantia de manter a integridade dos embriões usados em pesquisa, o processo considerado inviável por cientistas, alteraram a previsão de que a decisão sobre a constitucionalidade da lei de biossegurança, que foi aprovada aqui no Congresso, seria tomada ontem, com resultado favorável aos que defendem o estudo de células-tronco. Após 11 horas de sessão, os ministros do Supremo divididos não conseguiram terminar o julgamento. A votação foi interrompida e será retomada hoje. O destaque também do jornal Globo para a Amazônia, redução da área protegida. Pressionado pelo governador de Mato Grosso, o governo deverá anunciar mudanças na portaria que restringiu o crédito oficial para desmatadores. Uma das medidas da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A proibição de financiamento público fica restrita, Paulo, às propriedades que estão no bioma Amazônia, deixando fora o Cerrado. A mudança beneficiará Mato Grosso e Tocantins. Tem ainda destaque do Globo: cocaína era exportada em cartas. Uma operação conjunta da Receita Federal e dos Correios no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, resultou ontem na apreensão de cerca de 3,2 quilos de cocaína. cocaína dentro de 117 envelopes de cartas que seguiam de São Paulo para Espanha. Nova CPMF, governo propõe isenção maior. Para dobrar a resistência contra a recriação da CPMF, o governo propôs isentar quem ganha até R$ 3.038. Mas sem a vitória garantida, a base aliada adiou ontem a votação. Agora os jornais de São Paulo. Começamos pelo Estadão. Política industrial privilegia automóveis. Montadoras e autopeças ficarão com metade do total de incentivos. Quanto ao assunto células-tronco, o Estadão traz uma informação de que a disputa já é considerada como definida. As pesquisas devem ser liberadas do jeito que prevê a lei de biossegurança. Dividida, base aliada adia a votação da nova CPMF. Em São Paulo, Serra nega ter tratado de CESP com o governo Lula. E ainda você lê que o Ministério Público pede ao Supremo inquérito sobre Paulinho. São os principais destaques do Estadão de hoje. A Folha de São Paulo também repercute o caso Paulinho. Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, pediu abertura de inquérito no Supremo contra o deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo. O Paulinho da Força Sindical, investigado por suspeitas de desvio de dinheiro do BNDES. Como deputado tem foro privilegiado, seu processo deve tramitar no Supremo Tribunal Federal. Paulinho, que nega as acusações, disse que vai pedir, Paulo, reparação por danos morais. Na Folha de São Paulo, o Brasil vai limitar terra para estrangeiro. O objetivo é controlar a entrada de proprietários rurais do exterior na Amazônia. Questão é de soberania, diz INCRA. Anistia aponta a exploração dos trabalhadores nos canaviais. Anistia Internacional, organização que investiga a situação dos direitos humanos em 150 países, criticou, Paulo, ontem a situação dos trabalhadores nas plantações de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Eles são explorados e submetidos a trabalhos forçados, diz o relatório anual da entidade. É bom lembrar aqui, Paulo, que o governo estuda ampliação de benefícios para os domésticos. O governo federal estuda mudar a Constituição para que direitos trabalhistas, como hora extra e recolhimento obrigatório do FGTS, sejam garantidos aos domésticos, o que o artigo 7º da Carta restringe. Uma PEC, proposta de emenda constitucional, está em fase final de elaboração. Estima-se que a medida beneficie 6,78 milhões de pessoas. Especialistas, porém, veem risco da terceirização no setor crescer. Agora, para fechar o giro pelos jornais, o nosso Jornal da Câmara. A principal foto de capa é o novo imposto, o novo tributo. Senhores deputados da base de oposição ao governo, com cartazes e com um cofrinho na mão, dizendo show CPMF, show CSS. Emenda 29, regulamentação fica para terça. Mais de 5 horas de debate, manifestações da oposição com cartazes e cofrinhos e a defesa enfática dos governistas de uma nova fonte de renda para a saúde marcaram a sessão de votação de ontem da regulamentação da Emenda 29. Você lê também que Nália defende leis melhores para punir crimes cibernéticos. O presidente da Câmara defendeu o aperfeiçoamento da legislação brasileira para punir crimes cometidos na internet. Disse o presidente que o desafio do Congresso é criar uma legislação apropriada, porque esses crimes não se restringem ao território de uma nação. Você lê ainda no Jornal da Câmara. Sérgio Moraes espera iniciar processo de Paulo Pereira na semana que vem. Soberania Nacional. Deputados contestam o governador de Roraima sobre reserva indígena Raposa Serra do Sol. Anselmo de Jesus ressalta investimentos de infraestrutura do PAC em Rondônia, enquanto que na agricultura, Luiz Carlos Reis elogia a medida que reestrutura a dívida de produtores rurais. São esses os principais destaques do Jornal da Câmara, edição desta quinta-feira. A seguir, Supremo Tribunal Federal decide hoje se muda a lei de biossegurança aprovada no Congresso Nacional. Em um instante a gente volta. Estamos apresentando Câmara Aberta. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os grandes temas da saúde. Conselhos em linguagem simples de médicos e especialistas que entendem do assunto. Fator de risco. Dicas para você proteger a sua saúde. Toda terça, a partir das 8:30 da manhã, na Rádio Câmara. Apresentação, Humberto Martins. Água é vida. E vida não se desperdiça. Um jeito simples e barato de economizar água é instalar aeradores, que são pequenas telas nas torneiras. Elas dão a sensação de maior vazão na saída de água, mas, na verdade, ajudam na economia. E ao construir ou reformar, dê preferência a caixas de descarga no lugar das válvulas ou sistemas de volume reduzido. Alguns fabricantes já oferecem produtos com esse sistema. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara. O Trocando Ideias desta sexta-feira discute o projeto de lei que prioriza o transporte por meio de ônibus e de bicicleta nas cidades brasileiras. A ideia é garantir que os municípios com mais de 20 mil habitantes planejem seu sistema viário para não chegar um dia ao caos de cidades maiores como São Paulo. Vamos ouvir prefeitos, especialistas e também trabalhadores que sofrem com o dia a dia do trânsito no Brasil. Não perca Trocando Ideias, nesta sexta, às 8h30 da manhã. Fator de Risco, uma conversa franca sobre os grandes temas da saúde. Conselhos em linguagem simples de médicos e especialistas que entendem do assunto. Fator de Risco, dicas para você proteger a sua saúde. Toda terça, a partir das 8h30 da manhã, na Rádio Câmara. Apresentação, Humberto Martins. Estamos apresentando Câmara Aberta. Supremo Tribunal Federal decide hoje se muda a lei de biossegurança. Vamos conferir este assunto com detalhes de Delene Macedo. Ficou para esta quinta-feira a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre pesquisas com células-tronco embrionárias. Até agora, 4 ministros votaram a favor das pesquisas. Outros 4 também votaram favoravelmente, mas sugerem restrições à lei de biossegurança atualmente em vigor. Para completar o julgamento, ainda falta o voto de 3 ministros. Caso a tese da aprovação das pesquisas com restrições seja vencedora, os ministros terão de decidir quais serão os critérios condicionantes. Defensor da questão ética nas pesquisas, o deputado Luiz Carlos Bassuma, do PT da Bahia, considera um avanço as restrições defendidas por alguns ministros do STF. Segundo Bassuma, a chamada fertilização in vitro deve ser regulamentada. Não pode ser ilimitado o número de embriões para não haver esses chamados embriões congelados ad eternum, como se fosse um lixo que está se criando na humanidade e não sabe que fim dá. Relator da Lei de Biossegurança na Câmara, Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, defende a liberdade irrestrita para pesquisas com células embrionárias. Segundo Peronde, elas trazem esperança para a cura de doenças como mal de Parkinson, Alzheimer e diabetes tipo 1. A lei de biossegurança, que essa casa votou, é altamente positiva para o Brasil e para o cidadão. Eu tenho confiança que o Supremo manterá o texto por inteiro. O julgamento no Supremo Tribunal Federal será retomado a partir das 14h desta quinta-feira. Idelene Macedo para a Rádio Câmara. Apesar da discussão sobre a criação do novo imposto, a CSS, Contribuição Social da Saúde, ter ficado para a semana que vem, os empresários já se anteciparam e ameaçam ir à justiça se a nova CPMF for aprovada. Líderes empresariais criticaram duramente a proposta de criação de uma nova contribuição para a saúde e ameaçaram recorrer à justiça caso a medida seja aprovada. O presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaffi, afirmou que a sociedade não aceitará a nova contribuição. Para ele, a carga tributária brasileira já é alta, cerca de 38% do PIB, e o crescimento da arrecadação do governo federal é inegável. O que fica na mão do governo federal, esse ano deve chegar a um valor em torno de 600 bilhões de reais, ou seja, os impostos servem para isso. Senão teríamos que ter contribuição para a saúde, contribuição para a segurança, contribuição para a educação, contribuição para tudo. Aí teríamos que parar de cessar os impostos, então. Uma coisa ou outra. Não é possível ter uma alta carga tributária e ficar se criando impostos ou contribuições específicas porque precisa aumentar aqui ou ali. Para isso que nós já temos uma alta carga tributária. O presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, Roque Pelizaro Júnior, também criticou a nova contribuição. Ele avalia que a medida é inconstitucional e que só irá agravar a situação do contribuinte. Segundo o dirigente lojista, a proposta de reforma tributária em discussão já não garante a redução da carga tributária. As evidências técnicas mostram que haverá sim um aumento. Isso será, sem dúvida nenhuma, repassado para o consumidor. E cumpre aos lojistas lá na ponta explicar ao consumidor o porquê dos preços tão altos. E nós somos meros repassadores. O comércio é só um repassador. Mas a ele cabe explicar. O relator da reforma tributária, deputado Sandro Mabel, do PR de Goiás, voltou a dizer que a nova contribuição para a saúde em nada altera a reforma tributária. Ele afirmou que pretende votar seu parecer na comissão até o dia 20 de junho, ou no mais tardar, no início de julho. Georgia Moraes para a Rádio Câmara. Agenda da Câmara. Logo mais às 10 horas, a CCJ e a Comissão de Trabalho realizam audiência para debater os projetos de lei que tramitam nas duas comissões sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Entre os convidados, o Superintendente Nacional do FGTS, Joaquim Lima de Oliveira. Esporte. Marcos Brito, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ivana. Bom dia, Marcos. Tá, tem certeza que esse dia tá bom para você, botafoguense? Não, ontem o dia não foi muito bom, viu? Ah, sim. Ontem o Corinthians ganhou do Botafogo por 2-1 em São Paulo, devolveu o placar do Rio de Janeiro e nos pênaltis 5-4 pro Corinthians. Melhor o Corinthians ou melhor o goleiro Felipe? Eu acho que foi o Zé Carlos que errou, é que deu azar o Botafogo, viu? Crucifica o Zé Carlos, então. Eu acho que sim, acho que ele bateu mal. Além desse resultado, nós tivemos o Vasco fora da Copa do Brasil, perdeu pro Sport e também nos pênaltis, e o Edmundo de herói a vilão. Exatamente, Edmundo que tinha feito o segundo gol do Vasco, foi o primeiro a bater o pênalti e errou. E agora o Corinthians vai pegar o Sport na semifinal. Lembrando que o Sport já eliminou aí times grandes, como o Palmeiras e Internacional. Uhum. O que tem mais no cardápio esportivo para hoje? Libertadores. Ontem o Fluminense foi a Buenos Aires, não no estádio do Boca, mas no estádio do Racing, e empatou com o Boca em 2-2. Mas também queria fazer aqui uma ressalva que o Boca tá jogando bem fora de casa. Já eliminou o Cruzeiro. Sempre jogou bem fora de casa. E o Atlas lá no México por 3-0. Vamos esperar para ver aí na semana que vem quem é que vai. Tomara que os torcedores do Fluminense lotem o Maracanã e que o Fluminense vá para a final. Não esqueçam da estrela do Renato Gaúcho. Obrigado, sorte, Marco. Até segunda-feira. Até segunda. Previsão do tempo. Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar deve variar entre 75% e 30%. A temperatura mínima durante a madrugada de hoje foi de 15 graus. A máxima chega aos 28 e agora, no plano piloto, 19 graus. O sol nasceu às 6h30 e vai se pôr às 17h47. E termina aqui o Câmara Aberta. Hoje, 29 de maio de 2008, você ficou sabendo que o plenário aprovou a PEC dos vereadores em segundo turno. Você conferiu que a votação da emenda da saúde ficou para a semana que vem. Você também soube que o Conselho de Ética pode abrir processo contra o deputado Paulo Pereira na próxima terça-feira. Você ainda ouviu que os subrelatores da CPI dos cartões não pediram indiciamento de ministros e de autoridades. O Câmara Aberta teve apresentação de Ivana Figueiredo e Paulo Taran. Produção de Marcos Brito. Colaboração Ana Carolina Oliveira. Edição Alexandre Porto e Mauro Ceccherini. Coordenação Márcio Sardi. Trabalhos técnicos do Antônio Soares. O Câmara Aberta volta amanhã às 7h30. Toda a programação da Rádio Câmara você consegue ouvir a qualquer momento pela internet. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Você fica agora com o programa Pinga Fogo, apresentado pelo jornalista Inimar Simões. Nós voltamos amanhã. Tenha um bom dia. Um ótimo dia. Até amanhã, se Deus quiser. Acabamos de apresentar Câmara Aberta.